na cidade. Tá na boa. Conrado Silva apresentando o programa Luz Divina. Olha, são 5 horas 18 minutos. Bom dia, 5 horas 18 minutos. Muito obrigado pelo carinho da audiência, onde vocês estiverem acompanhando a nossa programação. Olha, o Roberto Carlos esteve por aqui com a cantiga Amazônia, para você que acompanha a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da audiência. No início do programa já vamos mandar um abraço à Dona Cecília. Bom dia, Dona Cecília. É a mãe do Conrado Silva, lá no bairro Batalhão. A benção, mãe. Amém. Saúde para a senhora também. Eita, muita paz, muita luz, saúde. É, saúde e paz, o restante a gente corre atrás. Ei, então é assim, são 5 horas 18 minutos, agradecendo mesmo aí de coração para todos vocês que acompanham a nossa programação. Então é assim, é, aqui a cada horário um comunicador diferente para te fazer companhia. É, vamos direto aí para os comerciais, já a gente volta trazendo o padre para cantar para a gente. Rádio Cidade, aqui o ouvinte tem vez. A clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 1º de abril, doutora Jorgiana, ginecologista. Dia 15 de abril, doutor Marcelo, ortopedista. Doutor Franklin, gastroenterologista. Doutora Carla, ultrassonografista. E doutora Milena, vascular. Dia 29 de abril, doutora Kellen Nobre, pediatra. Agende sua consulta ou exame pelo fone WhatsApp 889-9962-1018. Sem gás não dá, precisou, é só ligar. 99795-3060. É só ligar, na Chama Gás, pode ligar, resolvemos seu problema. É gás de qualidade, nosso preço vale a pena. Acabou o gás, secou o gás, o que fazer? Chama Gás, vai lhe atender. Acabou o gás, secou o gás, é só ligar. Chama Gás, vai lhe entregar. Chama Gás, 99795-3060. Chama! Temos o melhor preço da cidade. Acabou o gás, Chama Gás. Todos os dias, de segunda a sexta, você fica bem informado no Jornal do Meio-Dia. Alegria e credibilidade, CYH636, Cidade AM, Campos Salles, Ceará. Programa Luz Divina, suas manhãs com mais alegria. Apresentação, Conrado Silva. Cinco horas 21 minutos, bom dia, 5:21. Eita, o tempo não para, o tempo não espera ninguém. Então não vamos ficar aí de braços cruzados, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não, vamos trabalhar, é hora de acordar, é hora de acordar pra vida. Eita, nós já estamos de volta e agora nós vamos trazendo aqui mais cantiga para você que acompanha a nossa programação. Os nossos telefones estão à inteira disposição. Aí, ó, 99701-5771 ou 3533-1188. Na medida do possível, nós iremos atendendo suas solicitações. Então é isso, vamos até às 7 horas com muita música de qualidade para vocês. E daqui a pouquinho nós já vamos atender aqui a participação da Lucelina. Alô, Lucelina, já mandou um bom dia pra gente aqui na agenda, na página de amigos. Então vamos continuando com o nosso programa. Sim? Pronto. Então vamos lá. Sempre após o Roberto Carlos vem um padre e que nós possamos, cada um de nós, procurar um novo caminho, renovar os nossos pensamentos, né? Trazer muitos pensamentos positivos, não é verdade? Vamos agir, diante das dificuldades, que nós não possamos baixar cabeças, e sim erguer a cabeça e andar, né? Andar, caminhar, eita, e procurar soluções para os problemas. Que todos nós possamos ter um novo caminho. 5 horas 23 minutos, 5:23. Vou seguir o meu novo caminho, uma luz do céu vai me guiar. Não vou mais pisar sobre espinhos, meu Jesus vai me abençoar. Não vou mais abraçar o pecado, vou viver na fé e na oração. Terei sempre o Pai ao meu lado, iluminando a minha conversão. Quero ser um vencedor, ter um coração de criança e levar a mensagem pro mundo que Deus é esperança e amor. E o caminho das pedras atravessei, e um passado no escuro abandonei, nas noites traiçoeiras chorei, e a palavra de Deus atravessei, meu passado no escuro abandonei, nas noites traiçoeiras chorei, a palavra de Deus abracei. A Senhora do novo caminho vai comigo e eu sigo feliz. Me conduz a Jesus com carinho, ouço sempre o que ela me diz. Seu olhar é meu porto seguro, seu viver a mais bela lição. Dei a ela o presente e o futuro, eu seguro, confesso a mão. Quero ser um vencedor, coração de criança, e levar a mensagem pro mundo que Deus é esperança e amor. E o caminho das pedras atravessei, e o passado no escuro abandonei, nas noites traiçoeiras chorei, e a palavra de Deus abracei. E o caminho das pedras atravessei, e o passado no escuro abandonei, nas noites traiçoeiras chorei, e a palavra de Deus abracei. O caminho das pedras atravessei, e um passado no escuro abandonei, nas noites traiçoeiras chorei, e a palavra de Deus abracei. E o caminho das pedras atravessei, e um passado no escuro abandonei, nas noites traiçoeiras chorei, e a palavra de Deus abracei. Surpreenda-se, ouça Cidade. Conrado Silva, eu preciso de você. 5:26. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor,

abismo. Se alcançamos as margens do incerto, foram os decretos da incompetência. Falam tanto sem nada de novo e levam o povo à grande falência. Não aborte os teus ideais no ventre da covardia. Vá à luta empunhando a verdade, e a liberdade não é utopia. Não aborte os teus ideais no ventre da covardia. Vá à luta empunhando a verdade, e a liberdade não é utopia. Os camuflados de samaritanos nos estão levando à fatalidade, ignorando o holocausto da fome, tirando do homem a prioridade. O operário do lucro é expoente, e a parte excedente não lhe é revertida. Se aderirmos aos jogos políticos, seremos síndicos da massa falida. Não aborte os teus ideais no ventre da covardia. Vá à luta empunhando a verdade, que a liberdade não é utopia. Não aborte os teus ideais no ventre da covardia. Vá à luta empunhando a verdade, que a liberdade não é utopia. Não aborte os teus ideais no ventre da covardia. Tá na cidade. Tá na boa. Conrado Silva apresentando o programa Luz Divina. São 5 horas 36 minutos, bom dia! Viajando no tempo, no espaço, recordando sucessos que marcaram época. Época maravilhosa que você viveu e revive aqui no programa Luz Divina. Eita, eita, lembrando que no dia 11, desligamos aqui os transmissores AM, e dia 13, dia 14, por aí, já estamos no FM 103,5. Eita, muito bom, hein? Olha, esteve por aqui, estiveram, né, o Duduca e Dalvan com a cantiga Massa Falida, né? Padre João Carlos com a cantiga O Homem, né? E lá na primeiríssima da seleção, nós tivemos aqui a participação do Padre Antônio Maria, Novo Caminho, que nós possamos ter, todos nós, né, um novo caminho. Eita! Porque ele vive, porque ele vive, é, Jesus vive entre nós. Então é isso, muito obrigado pelo carinho da audiência, da preferência, da paciência, onde vocês estiverem. 5 horas 37 minutos, 5:37. Música.

casa do criador é demais. Tem de tudo pra sua fazenda. Casa do Criador tem tudo em medicamentos, rações, sementes, vacinas, linha pet, selaria, ferragens, botinas e muito mais. Na rua Júlio Norões, número 239, no centro de Campos Sales. Telefone 3533-1044. Organização Maurílio Oliveira. Casa do Criador. A casa do homem do campo. Apaixonada por você. Cidade AM. Programa Luz Divina. Suas manhãs com mais alegria. Apresentação Conrado Silva. Cinco horas 44 minutos. 44, 5:44. Não perca a hora, não perca a condução, não perca o compromisso. Chegue cedo no serviço. Eita, vote, vale o jeito. Olha, 5:44. O tempo não para, o tempo não espera ninguém, tá? Se quiser me dar uma coisa, me dê logo hoje, porque amanhã, meu amigo, só Deus sabe. E agora, hein? Não, também não é assim não, Dedé. Mande logo bom dia pro pessoal, mande logo bom dia. É? Tá certo. Aí ele tá dizendo aqui, Conrado Silva, você já tá pedindo milho pro povo, né? Milho. Não, rapaz, não tô pedindo milho não. Calma aí, eu tô falando o seguinte. Quem quiser me dar alguma coisa, me dê logo hoje. Vamos lá. 5:45. O tempo não para. O tempo não espera ninguém. Agradecemos aos comerciantes, comerciários, por acreditar sempre na Cidade AM 630, apaixonada por você. Na parte musical, nós tivemos aí Nelson Nede. Por que ele vive? Eita. Nós... dificilmente, né, Dedé? Você convida o Nelson Ned aqui para o nosso programa. Traga ele mais vezes, né? Porque ele cantou bem aqui. Cantou, né? Saudoso, né? Nelson Ned. Pequeno grande homem. Pequeno grande cantor do Brasil e do mundo, né? Cantou muito em outros países. O Nelson Ned. 5:45. Porque ele vive... Porque ele vive... Eita, rapaz. Mas aí, vamos prosseguindo com o nosso programa. Hoje é segunda-feira, dia de feira livre em Campos Sales, dia internacional da ressaca, onde você vai trabalhar meio diagonal. Rapaz, ontem eu exagerei, ontem eu bebi demais. Não era pra mim ter bebido tanto, após o dinheiro que eu gastei ontem. Será que eu ganho esse dinheiro hoje, hein? Queica, eis a pergunta, né? Mas é isso, segunda-feira é o dia dos arrependidos, né? Que o pessoal bebe demais, depois vai se arrepender. Eu digo, eita, rapaz, e agora? Vou ter que trabalhar muito, né? Pra repor o dinheiro que eu gastei ontem, com muita manguaça. Fica essa vez a pergunta, né? Será que eu ganho? Mas é isso, vamos, feira livre, muita gente já comprando, outros vendendo, outros só espiando. E assim vai. Senta que lá vem a história. Alô, Galico Cavalcante. Bom dia. Obrigado pelo carinho da audiência. Cuidado comigo. Eu mato mesmo. Sou claro como a água, ou vermelho como o sangue. Nos grandes banquetes, nas festas de casamento, em batizados, lá estou presente, como se fosse o maior amigo de todos que ali participam. Mas se eles soubessem quem eu sou, todos fugiriam de mim. Sou o maior ladrão da felicidade, da saúde, da paz e da economia. enquanto a água é cristalina, boa, saudável, procura da vida, saúde e alegria aos homens e mulheres, eu desejo introduzir-lhe no sangue o veneno da morte. Sou o maior ladrão da felicidade. Sou portador da doença, da pobreza, da loucura e do crime. Sou o maior inimigo de todos os seres humanos, dos homens e mulheres. E o meu maior prazer é vê-los nos hospitais gemendo as mais cruciantes dores. E vê-los através das grades de um hospício ou cadeia. Também sou causador de quase todos os desastres automobilísticos, dos desquites, divórcios, dos roubos de automóveis, dos assaltos à mão armada. Induzo o filho a furtar até dentro do seu próprio lar, para custear as suas dependências. Dependência de outras drogas ou tóxicos, como seja maconha, cocaína, LSD, crack, etc. Se você não sabia, fique sabendo a partir de agora. Eu sou o álcool, batizado com diversos nomes. Chamam-me vinho, cerveja, uísque, pinga, licor, mas sou sempre o álcool. O grande inimigo dos seres humanos. Quando penetro no indivíduo, procuro fazer destruição. Ataco o sistema nervoso, o coração, o estômago, o fígado, os pulmões, intestinos, os rins. Enveneno o sangue e vou matando o homem ou a mulher aos poucos para que eles não percebam que sou eu o seu assassino. Os homens e mulheres prudentes e ajuizados têm medo de mim e afastam-se para longe, pois sabem que eu sou mais perigoso que a fome, a peste, a miséria, que causa maiores males e mata mais gente que a guerra. Você que ainda é jovem, se quiser entrar na mina, é só sentar à mesa de um bar e me impedir. Mas eu aviso, vou destruí-lo, vou sim. Você que ainda se diz responsável, eu lhe torno irresponsável. Me arranco do seio da sociedade, deixando sem família, desempregado, a pedir esmola para comer resto de comidas nos bares, sem abrigo, dormindo debaixo das marquises ou viadutos. Pronto, aí você chegou ao caos da vida. Se você ainda quer continuar bebendo, eu vou lhe apodrecer vivo e depois o mato. Eu sou o álcool. Tá aí. Tenho dito que o álcool é o maior vilão de todos os problemas. Todos os problemas se iniciam com o álcool. Então, é o vilão de todos os problemas. Tenho dito aqui no programa várias vezes, estou repetindo. É o maior vilão, mas é um vilão que não é covarde. Conrado Silva, como explica um vilão que não é covarde? O vilão covarde é aquele que pega você na surpresa, né? Sem você perceber. Mas o álcool está avisando. Ei, não mexa comigo, não bula, não se envolva. Porque se você se envolver comigo, eu vou lhe apodrecer vivo e depois o mato. Mas eu vou judiar com você, né? Deixando você vazando pelo pit, né? Desmoralizado, né? Não venha de com força, não. Não venha, não se envolva. Eu tô lhe avisando. É o álcool que está dizendo isso. Eu estou lhe avisando. Não se envolva. Quanto mais longe de mim, melhor para você. Eu estou lhe avisando. Então o álcool não é um vilão covarde, né? Ele é causador de todos os problemas, mas só se mexer com ele. E na vida é assim. Se você mexer com coisa que não deve, meu amigo, ei, já era. Então o álcool está avisando.

quando alguém perguntou seu nome, ele não respondeu. Só disse que tinha voltado em nome do amor. E calou e começou a chorar ao ver o menino passar, zombando e dizendo que o santo morava num bar. E como se fosse uma antiga história que o mundo esqueceu, aquele homem estranho dizia ser filho de Deus. E porque tinha verdade brilhando nos olhos azuis, a multidão que o chamava de louco lembrou de Jesus. E quando alguém perguntou seu nome, ele não respondeu. Só disse que tinha voltado em nome do amor. E calou e começou a chorar ao ver o menino passar, zombando e dizendo que o santo morava num bar. Tá na cidade. Tá na boa. Conrado Silva apresentando o programa Luz Divina. Cinco horas, 59 minutos. O tempo não para, não espera ninguém. Eita, olha aí, ó. O José Augusto mandando um recado aí. O filho de Deus. Eita. Laudino Franco e Moraí na primeiríssima da seleção, a cachaça e o fumo. Ei, tem gente que a hora dessa já deu umas goladas e umas pofadas. Ei, rapaz, hein? Prejudica, né? O fígado, o pulmão, os órgãos, né? Coração, intestino, tudo. Eita, bagunça tudo lá por dentro. E assim vai, ei. Ah, é verdade. Pronto, então daqui para pouco a gente volta atendendo aqui solicitações. Olha, muita gente participando e agradecendo aí pelo carinho da audiência, ok? Já já a gente volta, daqui para pouco. Dois palitos, um para ir, outro para voltar. Vai num, volta no outro. Rádio Cidade. Cidade. 630 kHz, de pura emoção. Cidade. É a oferta que você quer. Vem pra Zenir que tem. Unibox Casal Eurosono por 799 ou 12 de 79,90. Smart TV 43 polegadas por 1.999 ou 12 de 199,90. Lavadora 8,5 kg automática Electrolux por 1.799 ou 12 de 179,90. Liquidificador Mondial por 119 ou 5 de 23,80 sem juros. Móveis, eletros, eletrinhos, celulares e informática. Vem pra Zenir que tem. Zenir, o melhor está aqui. Tudo o que você procura num posto de combustíveis é qualidade, bom atendimento e o melhor preço para aquilo que você vai colocar no tanque do seu veículo. Gasolina comum, aditivada, etanol, diesel S500 e diesel S10 estão no posto São Cristóvão. Produtos com a qualidade que você já conhece e confia. E frentistas treinados para oferecer o melhor. Enquanto você abastece, confira os níveis de óleo e água. Se quiser, aproveite nossos serviços de lavagem e lubrificação. Bem como troca de óleo. E atenção, o posto São Cristóvão disponibiliza água de excelente qualidade, extraída de poço profundo. É só ligar 99965-6413 ou 99260-5653. O posto São Cristóvão aceita cartões Visa, Master, entre outros. Agora é só se deslocar até o posto São Cristóvão, Avenida Francisco das Chagas Arrais, número 143, no centro de Campos Salles, na saída para Iguatu. Sem gás não dá, precisou, é só ligar 3060. É só ligar na Chama Gás. Pode ligar, resolvemos seu problema. É gás de qualidade, nosso preço vale a pena. Acabou o gás, secou o gás, o que fazer? Chama Gás, vai lhe atender. Acabou o gás, secou o gás, é só ligar. Chama Gás, vai lhe entregar. Chama Gás, 99795-3060. Chama! Temos o melhor preço da cidade. Acabou o gás, Chama Gás. Nos próximos dias, a Rádio Cidade de Campos Sales estará migrando para a FM. Na frequência de 103,5 MHz. Rádio Cidade de Campos Sales. Direção, Dr. Paulo Ney e Cristian Martins. Mania de fazer bem feito. Apaixonada por você, 630 quilômetros, Cidade AM. Programa Luz Divina, suas manhãs com mais alegria. Apresentação, Conrado Silva. São 6h04. Bom dia. Eita, já estamos no segundo tempo do nosso programa. Eita, além de passar rápido, passa ligeiro e vexado, hein? O tempo não espera ninguém. Ei, onde vocês estiverem acompanhando a nossa programação, obrigado pelo carinho da audiência. Vamos ali em Salitre, lá na estrada da Pitombeira. Alô José, alô Aparecida, acompanhando a nossa programação. Bom dia. É, vamos mandar um bom dia ali também, quem está participando conosco é o Cícero Alencar. É, o Cícero Alencar pedindo aí uma cantiga para Penha, Rafael, Dona Tonica, Zé Caetano, Edene, Lourenço, Maria José, Jeane e Jean. Opa, e todos lá no Sítio Arruda. Alô, Cícero Alencar. Do lado dela. Vamos ali do lado dela. A Lidiana. Lidiana lá da Rendeira. Tá pedindo aqui uma cantiga. É para oferecer. É para os seus pais. Lá na Vajota. Alô. É, o senhor Zora e Dona Lia. É Dona Li, que acompanha a nossa programação. E também o Sérgio, é Sérgio, pronto, diz que não perde o programa. Muito obrigado a vocês aí da Vajota, né, vocês da Rendeira e vocês aí da Vajota também acompanhando a nossa programação. Pode ir falando de mim aí, viu, pessoal? Vocês podem falar de mim. Oi? É, pode falar qualquer coisa, não, tá? Tem esse negócio comigo, não. Pode falar de mim aí, pode começar a falar de mim. Oi? Dedé de Madinha tá dizendo aqui. Pode dizer que nós vamos se candidatar. Quem quiser 10 votos numa casa, se arrumar um para nós fica satisfeito, viu? Tem 10, arrumando um para nós queremos aqueles votos original, viu? Não queremos voto pirata. O público do Conrado Silva é o pessoal original, viu? É. Dadé de Madinha tava dizendo, rapaz, o pessoal tava negócio de 100 reais. Que conversa, rapaz? Nós não temos um real. Nós queremos é amizade, né? Voto sincero, aquele lá dos nossos amigos. Nós já temos um bocado aí, viu? O pessoal tá mandando alô para nós aí, viu? Porque assim, não é adianta você se candidatar. Não, eu vou me candidatar. Não é assim, não. Você tem que combinar primeiro com o povo. Se o povo aceita. Aí você vai se candidatar. Não é assim, não. Não, eu vou me candidatar. Quem toma essa decisão? Não, quem toma a decisão é o povo. Então você tem que conversar primeiro com o povo. Se você tem uma margem aí boa aí de amigos verdadeiros, aí você vai. Se não for, Dedé, não adianta não, viu? Dedé de Madinha. Eita, 2024. Quem mais? Quem vem agora? É? Já? Tá certo. Não, não vamos falar nessas coisas não. É, se não. Ora. Deixa eu falar uma coisa aqui pra você. quem está ouvindo o nosso programa também, lá no sítio São Bento, é a Dona Maria de Lourdes. Alô, Dona Maria de Lourdes, é a mãe da Luzia, é a mãe do Germano. Alô, Zezinho, bom dia. João Filho, Eldo, Naldo, o Victor e também o Emanuel. Esses são os familiares aí do saudoso João Bernardes, é, que acompanha a nossa programação aí, o pessoal aí no São Bento. E, rapaz, aí o Chagas Severiano, ele disse: Conrado Silva, quando você mandar um alô pro Zezinho, manda pra mim também, rapaz. Pronto, alô Zezinho, alô Chagas, Chagas Severiano, pronto, lá na, como é que chama aí o lugar ali? Lá na Aroeira do Norte, pertinho ali de São Bento, né? Pronto, beleza. O Cícero Alencar já foi aqui, né? Então vamos tocar a cantiga pro Cícero Alencar e em seguida uma cantiga pra Lidiana, né? Lá da Rendeira, dedicando aí para o seu Zoura, Dona Li, e também para o Sérgio. Muito obrigado de coração a todos vocês, tá? Pelo carinho da audiência. Pouco papo e muita cantiga. São 6:08, 6:08. Hora de comer biscoito. Eu já falei demais. Deixa eu falar mais só um pouquinho. Vou mandar um abraço aí para o meu amigo Raimundo Xanda. Bom dia. Dona Bezinha, bom dia. Meu amigo Zé Tó, Dona Simone, eita, um tanto de gente. Olha quem escuta também o nosso programa, logo de manhã bem cedo, bem de manhãzinha, caminhando ou viajando, eita, é o Coronel Erma, bom dia. Alô, Dedé do Inharé, rapaz, acompanha também a nossa programação, ele disse que escuta, hein? É o xará do Dedé aqui, Dedé do Inharé, e esse aqui é o Dedé de Madinha. Vamos lá, são 6:09. Conrado Silva, eu preciso de você. Cidade. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Que alegria, Padre Marcelo Rossi. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se a sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. intercede junto a Jesus. Tu sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Tu sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Seja minha luz. Obrigado, mãe. Maria passa, mãezinha, à frente. Passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Amém. Surpreenda-se. Ouça. Cidade. Conrado Silva. Preciso de você. 6:13. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Você pediu a Deus, já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal consegue a falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai pra tudo que te acontece.

Olha, são 6 horas e 24, esse galo cantando, ele tem que cantar só até as 6 horas. Aí depois ele descansa, dê ração pra ele. Olha, ele tá trabalhando, ele gosta de trabalhar. Então, pronto, coloca ele, a gaiola dele ali, pronto. Beleza, leve ração, viu? Ração pro galo. Pronto, dê água pra ele aí, que ele trabalha demais, viu? Eita, é hora de acordar. Acordar pra vida. 6 horas e 24 minutos, já estamos de volta, já estamos cá. Se já tacamos, é porque já cá chegamos. Que é isso aqui? Ah, isso aqui, olha os cartãozinhos aqui dos mototáxis. Mototáxi é de Milson. Bom dia, obrigado pelo carinho da audiência. Outra aqui, o Cícero, obrigado pelo carinho da audiência. Mototáxi também. Esse outro cartãozinho aqui, de quem é esse aqui? O mototáxi do Paulo Jatobá. Bom dia, obrigado pelo carinho da audiência. Alô, Lúcia Honório, bom dia, obrigado pelo carinho da audiência. Mototáxi, que é esse aqui? É o Agemiro. O Agemiro, bom dia. Meu amigo também, viu? Eu tenho 4 cartõezinhos aqui dos mototáxis. Tô juntando aqui, já tenho uma... fazer coleção aqui. Pronto, beleza. Ah, o José, né? Tem o José Alencar também, bom dia. Obrigado pelo carinho da audiência, viu? É mototáxi também. Pronto, da cá pra cá. Aí, deste lado de cá, esse aqui. Este lado de cá, esse aqui. É o Rômulo Hans. Olha aí, Rômulo Hans. E o Roberto Nobre, é o maestro Roberto Nobre e o Rômulo Hans, são os cantores, né? Os cantores do hino do São Conrado. Eita, rapaz, legal. Alô, Suetono dos Temperos, bom dia. A dona Elisângela, obrigado pelo carinho da audiência. Alô, Francinaldo, Naldo do Posto São Cristóvão, obrigado pelo carinho da audiência. É, vamos mandar um abraço aí também. O Damião acompanhando a nossa programação e o João Cardoso. Alô, João Cardoso, lá no bairro Guarani, acompanhando a nossa programação. Ah, tem o João Brito, tem também o João Brito, a Zefinha Souza, bom dia, Rebeca, Breno. Alô, alô, minha prima Olívia, é hora de acordar. Eita, e agora, quem vem aí? O tempo não espera ninguém. Então vamos... É, tá certo. Esse lado de cá... Pronto. Não, calma aí, não atrapalhe não. Deixa eu... Dadé de Madinha tá dizendo assim, rapaz, se o pessoal trouxesse umas acerolazinhas, seria bom, acerola. Viu? Rapaz, ó, depois o pessoal vai pensar que sou eu que tô pedindo as coisas aí, rapaz. Ô, tu fica pedindo acerola o povo aí. Olha, lá na Cajazeiras, quem está acompanhando o nosso programa é a Margarine, é a Dona Rita, é a Marlene, bom dia. O Elias, o Júnior, a Riana, a Zefa, bom dia. Eita, obrigado pelo carinho da audiência. A Dona Raimunda, o Rogério, obrigado a todos vocês, né? Deval e a Dona Luzinete, lá no Caldeirão, distrito aqui de Caldeirão, bom dia. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Alô, meu amigo Deval, bom dia. Hein? A Nana e o Franklin, lá no bairro Batalhão, bom dia, que é isso aqui? O Erivan, alô, Erivan, o Ravel, o Ravi, também a Jusceni, pessoal da Lagoinha, Lagoinha dos Ferreiras, acompanhando a nossa programação. O Expedito, o Alex, a Maria, o Damião Custódio, olha só. Rapaz, olha, Dedé de Madinho, o Damião tem uma mania de ficar perguntando não sei o quê, não sei o quê. Não, rapaz. Rapaz, manda um alô pra mim. Todo dia eu tô mandando alô pro Damião e ele diz, rapaz, só manda um alô pra meu irmão Expedito, pra meu sobrinho Alex, pra minha cunhada Maria. Meu amigo, qual é a rádio que você está ouvindo, rapaz? Damião, preste atenção, rapaz. Pronto. Eita. E agora? Certo. Desse lado? Pronto. A Luizinha Moraes, ela é do Barro Branco, né? E família, também acompanhando a nossa programação. Mandar um alô aí, o seu Franco, a dona Luizinha, questão de sentimentos, né? E ontem eu estive lá, né, no bairro Poço, lá no velório da dona Mocinha, né? Minha ouvinte, rapaz, minha ouvinte, dona Mocinha, sempre que eu ia lá, né? Eu ia sempre fazer uma visita para dona Mocinha, me recebia muito feliz, né? Quando o Conrado Silva chegava lá, às vezes ela, de alegria, ela chorava, né? Porque era ouvinte do programa. A Cleonice disse que ela não ligava a televisão, só ligava o rádio para ouvir o programa do Conrado Silva. Agora, dona Mocinha, vai ouvir o nosso programa lá no céu, está ouvindo lá no céu. Que Deus o tenha, é. Com certeza Deus preparou aí um bom lugar para a dona mocinha lá do bairro Poço, é, que está morando agora no céu. Que a Deus conforte a dona Luizinha, todas as filhas, né? Filhos, netos, bisnetos, tataranetos, né? Dona mocinha cumpriu a sua missão aqui, é, e de lá ela está espiando por nós. É um ouvinte que está ouvindo agora lá no céu. É o tempo, não espera ninguém. Se você falar assim, eu vou visitar fulano e tal. Eu estava em casa, diga, rapaz, eu vou lá no bairro Poço visitar a dona mocinha. Aí eu fui, cheguei lá, bebi um ponche de melancia, né, conversei, é, e ela bem contente. Ontem, quando eu fui, ela não falou comigo, porque ela já estava no céu preparando o nosso lugar também, né? Portanto, a gente, se você tiver que visitar alguém, que vá visitar enquanto ele está vivo, ele pode falar com você, é, que pode chegar, dar um bom dia para essa pessoa dar um bom dia para a gente e conversar. Quando a gente está dentro do caixão, né, só Deus está preparando a nossa chegada, não é isso? Então é isso, o tempo não espera ninguém. Se você tiver de dar um abraço hoje, dê um abraço hoje. Se tiver de dizer, meu amigo, me desculpe, lembra do que eu te fiz? Me desculpe. É, você peça perdão a Deus também pelos seus pecados. Dê um abraço no seu amigo. Eu visitei uma amiga lá no Alto Alegre também, ela está ouvindo o nosso programa, a Expedita, né? E ela disse que às vezes você não precisa de muito dinheiro, você precisa de saúde e de paz. Você precisa de um abraço. Às vezes você quer um abraço, não tem ninguém para te abraçar. Então, se você tem um amigo, dê um abraço, né? Se fez algo de errado, peça desculpas. Quem perdoa é Deus, né? Aí você pede perdão a Deus pelos seus pecados. Porque o tempo não espera ninguém. O dia de fazer, faça hoje. Mas faça o bem, sem ver a quem. Conrado Silva, eu preciso de você. Cidade. Quando será que a vida vai ser boa? Quanto tempo perdido esperando à toa? Quando eu pagar as contas ou aquele trabalho enfim rolar? Será que vai melhorar? Não existe um trilho, um mapa que nos leve pra esse lugar. Sentindo verdade, destinos, porquê e onde a gente quer chegar. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. Não espere pra dizer que ama. Não espere pra se apaixonar. Não espere pra matar saudade, ou às vezes se desenganar. O destino talvez não dê chance da gente se reencontrar. Abrace a vida no peito, siga em frente

Deus. Diga na mão de Deus, e vá. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura. Agora só você. Eu quero ouvir você. Bem forte. Segura! Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Lim, Lim. Tá na cidade, tá na boa. Ao chegar no bairro Batalhão, passe na Biscoitaria Campos Salles. Grades, pitas e sequilhos. Com revendas no Ceará, Piauí e Pernambuco. Rua Sabarreto, número 384, bairro Batalhão. Anote o telefone: 0 operadora 88 99376-9994. Organização Cícero e Marciana. Atenção! A Prefeitura Municipal de Campos Salles, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, informa que, em face ao artigo 272 da Lei Orgânica do Município de Campos Salles, os proprietários de terras situadas à margem das estradas municipais devem fazer serviços de roçagem até o dia 30 de junho de cada ano, sob pena de multa, nos termos da lei. Diante do exposto, a Secretaria de Desenvolvimento Rural solicita aos proprietários que residem à margem de estradas municipais que providenciem a roçagem o mais breve possível, a fim de evitar acidentes de trânsito. Atenciosamente, Pedro Alves Cavalcante Neto, Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural de Campos Salles. A clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 1º de abril, doutora Jorgiana, ginecologista. Dia 15 de abril, doutor Marcelo, ortopedista. Doutor Franklin, gastroenterologista. Doutora Carla, ultrassonografista. E doutora Milena, vascular. Dia 29 de abril, doutora Kellen Nobre, pediatra. Agende sua consulta ou exame pelo fone WhatsApp 889-9962-1018. Nos próximos dias, a Rádio Cidade de Campos Salles estará migrando para a FM. Na frequência de 103,5 MHz. Rádio Cidade de Campos Salles. Direção, Dr. Paulo Ney e Cristian Martins. Mania de fazer bem feito. Cidade AM. Programa Luz Divina. Suas manhãs com mais alegria. Apresentação, Conrado Silva. São 6h44. Bom dia, você que está chegando agora, né? Você que está chegando agora a Campos Salles, bom dia, seja bem-vindo. A você que está saindo, boa viagem e volte sempre. Eita, já estamos de volta, agradecendo aí aos comerciantes, comerciários, por acreditar sempre na Cidade AM 630, apaixonada por você. Na parte musical nós tivemos aí o Padre Marcelo Rossi, Segura na Mão de Deus, tá? A primeiríssima da seleção, Michel Teló, O Tempo Não Espera Ninguém. Então, tiver de fazer hoje, faça. Coisas boas, não jamais, jamais se envolver com coisas erradas, né? Só coisas boas, que agrade a Deus, tá bom assim? Combinado? Então, uma excelente segunda-feira. Faça uma segunda-feira diferente. Eu estava pensando agora, enquanto eu estava ouvindo essa música, Segura na Mão de Deus, ontem, né, também foi um momento triste, né, da perca do meu cunhado, amigo e compadre, né, compadre Francisco Gregório da Silva. Ele era conhecido como Poroca, né, para os amigos, parentes. Nós, foi um dos nossos amigos, morei em São Paulo, morei na casa dele, foi ele que indicou meu primeiro emprego lá em São Paulo. E a gente fica muito grato, né, e saber que ele foi precocemente, né? E eu ontem, antes de ontem, né, chegou o corpo dele às 10 horas da noite, e ontem pela manhã foi o enterro, né? Mas eu não vi, eu só vi o caixão. Eu não quis, quando abrir o caixão, eu estava longe, eu não me aproximei, porque eu quero guardar a imagem dele viva, os vídeos que nós temos, né, lá em São Paulo, se divertindo, trabalhando, se divertindo, e eu não quis vê-lo no caixão. Vi o caixão, mas não vi o rosto dele. Então essa música valeu muito, né? Segura na Mão de Deus e vai, meu irmão, tá? Que Deus o tenha. Também quando eu visitei ontem a dona senhora, né, lá no bairro Poço. E aqui é nossa vida, aqui é uma passagem, gente. E a gente, nós temos que a cada vez ser mais humilde, mais simples, mais amigo, mais amorosos com os nossos parentes, com os nossos amigos, com as pessoas necessitadas, porque é simplesmente uma passagem. Você não leva nada de bens materiais, você leva o bem que você faz, entendeu? Eu conversando com um amigo da gente também, parente, né, até sobrinho da minha esposa, que também foi um dos que foi recepcionado por o meu amigo Poroca, lá, meu compadre Poroca. Esse rapaz foi recepcionado também por ele lá, morou na casa dele, teve o meu primeiro emprego. Ele empregou muita gente, né, na empresa que ele trabalhava, indicou para as outras empresas. Então, é o bem que você faz, é isso. Agora, os bens materiais você não leva, você fica na lembrança. Pessoas assim não morrem. Pessoa que faz o bem não morre, né? Elas mudam. Elas se mudam. É por isso que eu estou aqui, né, agradecendo a Deus e as pessoas que fazem o bem para mim, né, que fizeram e que continuam fazendo. Eu agradeço a Deus, né, primeiro, e depois essas pessoas. E eu tenho dito aqui para Dedé de Madinha que eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu quero me mudar, né? Porque já está escrito. É a única certeza que nós temos na vida, a única certeza é essa, que nós vamos mudar. Que nós vamos mudar um dia daqui, que a vela vai apagar. Mas que não apague as lembranças boas que você, do que você fez aqui, né? É por isso que eu digo, eu não quero morrer. Eu vou me mudar, mas eu quero estar na lembrança de muita gente quando eu me mudar. Então que eu faça o bem, você também, faça o bem, né? Sem ver a quem, faça o bem, dê um bom dia, dê um abraço. Se você faz o bem a alguém aqui, alguém da sua família que está longe daqui, muito longe, pode estar sendo beneficiado com um abraço, com um bom dia, por uma boa ação, né? É assim. Você faz o bem aqui, tem gente fazendo bem a alguém da sua família em outro estado. Então é isso. É mais uma cantiga aqui para o meu amigo e compadre e para todos aqueles que perderam aqueles verdadeiro amigo. 6:49. Não vai ser fácil, meu amigo, eu bem sei. Vai ser difícil prosseguir sem sua ajuda. Quantas batalhas nós tivemos lado a lado. De repente, simplesmente, silencia o seu mundo. Quando ecoar a minha voz, buscando a sua, pelos palcos, pelas ruas, aonde a gente cantou. Quanta saudade do parceiro, do amigo. Mas onde você estiver, sei que vai cantar comigo. Depois das nuvens, muito além do infinito, num lugar bem mais bonito, sei que deve estar agora. Enquanto aqui na terra a luta continua, nós sentimos falta sua, mas é Deus quem faz a hora. Enquanto aqui na terra a luta continua, nós sentimos falta sua, mas é Deus quem faz a hora. Recomeçar tudo outra vez, sei é preciso seguir em frente. Sem poder contar contigo, voltar ao circo, ao picadeiro, ao espetáculo, sem temer os obstáculos, sua força eu preciso. Quando ecoar a minha voz, buscando a sua, pelos palcos, pelas ruas, aonde a gente cantou. Quanta saudade do parceiro, do amigo. Mas onde você estiver, sei que vai cantar comigo. Depois das nuvens, muito além do infinito, num lugar bem mais bonito, sei que deve estar agora. Enquanto aqui na terra a luta continua, nós sentimos falta sua, mas é Deus quem faz a hora. Enquanto aqui na terra a luta continua, nós sentimos falta sua, mas é Deus quem faz a hora. Tá na cidade, tá na boa. Conrado Silva apresentando o programa Luz Divina. Olha, são 6:53. Agora vocês vão ficar aí com o programa Ceará News, programa jornalístico Ceará News. Muitas notícias e informações para vocês que acompanham a nossa programação. Tivemos aí a participação de Duduca e Dalvan, tributo a um amigo. Para você que acompanha a nossa programação, são 6:54. Onde você estiver acompanhando a nossa programação, recebe o caloroso abraço de Deus Pai Todo-Poderoso. Ei, gente, tem coisas que leva tempo. E tem coisas que o tempo leva. Entendeu? Entendeu, Dedé? É. Pois é isso. Então vamos aproveitar cada momento de nossas vidas ajudando o próximo. E se ajudando. Quando você ajuda o próximo, você está se ajudando e agradando a Deus. Né? Então, um abraço a todos vocês. Agradecendo aí de coração a todos que participaram direto ou indiretamente. E vamos mandar um abraço ao seu José e à Dona Maria Senhora, lá no bairro Aparecida. Bom dia. A Ivanilda, a Letícia. Vamos mandar um abraço para Kelly, ouvindo o nosso programa lá no bairro Guarani. Agradecendo também pelo carinho da audiência. Aqui é assim, a cada horário um comunicador diferente para te fazer companhia. Quem está ouvindo também o nosso programa nesse momento, lá no bairro Guarani, é o Davi. É o Davi e o José Emanuel, tá? São os filhos da Kelly acompanhando a nossa programação. Então vamos lá, né? Deixando um abraço a todos vocês, um abraço forte de Jesus Cristo, um abraço forte para você, um abraço de Nossa Senhora, um abraço forte para você, um abraço de Deus Pai Todo-Poderoso. Nesse momento, é você que está ouvindo o nosso programa, esperando esse abraço, né? Você que está precisando de um abraço, então, nesse momento, Deus está na tua casa te abraçando, te dizendo assim: ei, eu não te abandono jamais. Então siga-me, né? Siga-me e levanta e anda e segue-me. Então é isso, é o que Deus está nos convidando a cada dia, para que você seja um soldado de Deus, né? Um mensageiro de Deus. Então no final do nosso programa nós vamos pedir a Deus, né, que proteja todos nós, de muita saúde, e agradecer a Deus pelas chuvas que estão caindo aí na nossa região. E nesse agradecimento nós vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó, minha Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Fiquem todos com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu não sou melhor, nem também pior. Eu apenas sou um pouquinho diferente. Até amanhã, se Deus quiser. Às vezes nem perdeu. Ainda bem que eu não tenho nada e quero continuar com o que é meu. Eu não sou melhor, nem também pior. Eu apenas sou um pouquinho diferente. mas quando eu precisei, ninguém me deu. Eu não sou melhor, nem também pior. Eu apenas sou um pouquinho diferente. Eu não sou melhor, nem também pior. Eu apenas sou um pouquinho diferente. Você está sintonizado na ZYH 636, 630 kHz, Rádio Cidade AM de Campos Sales, a emissora apaixonada por você. Para Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Apoio Rede Plus. Atenção, emissoras afiliadas. Em 5 segundos, Ceará News. Apoio Uninta. Seu futuro, a melhor escolha. Acesse uninta.edu.br. Ótimo dia para você, 7 horas em ponto. Estamos começando o Ceará News desta segunda-feira, 3 de abril de 2023. Eu sou Matheus Vasconcelos, comigo no estúdio Natan Mota, Gleidson Max. Pessoal, muito bom dia, bom trabalho para todo mundo. Natan, bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia, Matheus. Excelente semana para os nossos ouvintes. Vamos lá, os destaques da edição de hoje. Conta de energia sem aumento. ANEEL anuncia bandeira verde para o mês de abril. Força da Água rompe barragem de açude em Piquet Carneiro. Juazeiro do Norte sediará Instituto de Prevenção ao Câncer. E ainda, Donizete Arruda conta as principais informações da política local e nacional. Participe do Ceará News. 85992647274. Você já pode deixar a sua mensagem no 992647274, fazer o seu comentário no nosso canal no Facebook ou no YouTube, onde nós estamos também transmitindo o Ceará News. Lembrando que durante esta semana a gente está transmitindo o Ceará News pelo canal Plus FM no YouTube. Então, se você nos escuta, apenas nos escuta, mas também quer nos assistir, você pode então ir lá no YouTube e pesquisar Plus FM, que nós estamos transmitindo o Ceará News ao vivo, direto dos nossos estúdios aqui em Fortaleza. 7 horas e 2 minutos. Vamos falar então da previsão do tempo para hoje, minha gente, que é de céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuva em todas as macro-regiões. Pela manhã, a chuva deve se concentrar na faixa litorânea, no maciço de Baturité, Cariri, Sertão Central e também em Amuns. Nesse final de semana, choveu em 100 municípios cearenses dos 184. Foi muita chuva, a gente vai já repercutir aqui quais foram os impactos de toda essa chuva no interior do estado, mas antes disso eu quero chamar a Natan Mota aqui para a conversa, para a gente saber como é que está o trânsito nessa manhã de segunda-feira aqui na capital. Natan, queria que você começasse principalmente nas vias aonde as pessoas que moram na região metropolitana estão vindo para acessar aqui a capital, BR-116, Mister Hall, para quem vem ali da região da Calcaia. Como é que está o trânsito, principalmente nessas vias de acesso aqui à capital? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Matheus. Olha, a gente fala agora sobre a Mister Hall, né? A pista que dá acesso, então, aqui à Fortaleza, para quem está chegando de Calcaia, pela região metropolitana de Fortaleza. A gente tem trânsito lento na faixa da direita, né? O condutor vai ter que lidar com essa situação aí, ter paciência, né, para chegar até a Bezerra de Menezes, que tem o trânsito mais livre até a chegada ali no entroncamento que dá acesso a Domingos Olímpio. Nesse sentido, a partir da Domingos Olímpio também tem trânsito livre, fluindo da Domingos Olímpio até a Visconde do Rio Branco, chegando aqui na Antônio Salles, que também não registra congestionamento ou qualquer tipo de interceptação no trânsito, viu? Pontos críticos são Bezerra de Avenida José Jataí e a Mister Hall, pista direita, quem chega de Calcaia, ali já no finalzinho da BR-222, viu, Matheus? São pontos complicados. A Avenida Senador Carlos Gereissati tem ali um trânsito complicado também quando faz sair da avenida, para quem tá vindo da região do Montese em direção ao Aldeota, para pegar Raul Barbosa ou acessar a BR-116, a gente tem o trânsito intenso, segundo o que é descrito aqui no nosso sistema, viu? Faixa vermelha para quem tá vindo da região do Montese, quem tá saindo também ali da região do Castelão pela Avenida Alberto Craveiro, também tem faixa vermelha nesse sentido. Para quem tá indo, o trânsito segue fluindo normalmente, viu, Matheus? É durante toda a Carlos Gereissati até o finalzinho ali, chegando na Rua Peru, que é a famosa ruazinha que dá acesso ao Montese e também Parangaba, viu, Matheus? Ok, então, Natan, obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco você volta trazendo mais notícias aqui no Ceará News. 7:05, como eu prometi, vamos falar então dos impactos da chuva que aconteceu nesse final de semana em municípios do interior do estado. Neste domingo, os moradores de Piquet Carneiro ficaram em estado de alerta após um açude de pequeno porte romper. Segundo o prefeito do município, Bismarck Barros, o rompimento alagou algumas localidades da cidade. O reservatório fica dentro de uma fazenda a 3 quilômetros da sede do município e pode, inclusive, afetar outro açude da região caso as chuvas continuem forte ali naquela região. Como explicou aí o prefeito Bismarck Barros ontem, durante os trabalhos para evitar mais prejuízos. Vamos ouvir um trecho. De fato, realmente foi um alvoroço por conta de dois açudes. No mesmo rio, no mesmo riacho, poderia invadir de fato realmente, porque os dois estão em risco. Um foi de fato realmente arrombado, o maior açude do senhor, que é Ginaldo, e o segundo açude, temos três máquinas agora, nesse momento, tentando salvar esse segundo açude. Espero eu que a gente consiga ajudar esse cidadão que já teve esse prejuízo, e também um grande susto no comércio da cidade, que a gente vai conseguir superar essa grande dificuldade e não ver esse segundo açude arrombado. 7:06, em apenas 2 dias de abril, o número de açudes sangrando no estado chega já a 49. Na manhã de ontem, domingo, o açude de Forquilha sangrou durante a madrugada. Outros 61 reservatórios estão chegando ao máximo de sua capacidade, com volume atualmente registrado em mais de 90%. 7:06. A gente fala também sobre um motorista e um passageiro que foram resgatados de um veículo levado pela água em uma estrada alagada na cidade de Umirim, no interior do Ceará. Também nesse final de semana, esse caso aconteceu no sábado. No vídeo feito por moradores do distrito de Barro Branco, a área afetada pelas chuvas, é possível a gente ouvir quando o motorista grita por socorro. Um perigo, minha gente. Os moradores alertaram, inclusive, a esse motorista sobre o risco da travessia na via inundada. Ainda assim, o condutor fez, né, a escolha por essa tentativa de atravessar essa inundação. Além do motorista, também havia um passageiro no veículo. Os dois conseguiram aí ser salvos, foram retirados com vida pelos populares que ajudaram, e a gente alerta aqui a população que não se arrisquem nesse tipo de travessia, minha gente. Não se arrisque. Se você vê que a situação está complicada, que o volume, né, da água está grande, não passe, mesmo se você tiver em um carro de grande porte, porque é um perigo e pode aí ocasionar uma tragédia. 7:07, a gente vai agora até os sertões de Crateús falar com Douglas Lima. Ele tem mais detalhes sobre a situação hídrica da região. Bom dia, Douglas. Bom dia. A barragem do Batalhão em Crateús, um dos principais reservatórios que abastece a cidade, atingiu neste domingo a sua capacidade máxima de armazenamento, com 1.638.000 metros cúbicos de água veio a sangrar. Outro açude na região que atingiu a sua capacidade máxima foi o açude Sucesso, no distrito de Sucesso, na cidade de Tamboril. O reservatório tem capacidade de 6.600.000 metros cúbicos de água. Outros reservatórios têm recebido muita recarga de água nos últimos dias. É o caso do açude São José de Ipaporanga, que está com 67% de sua capacidade. Já o Flor do Campo, de Novo Oriente, consta atualmente com 19%. Em Quiterianópolis, a barragem Colinas está com 27%. Em Independência, os açudes Jaburu 2 e o Cupim estão com 10% e 14%, respectivamente, de sua capacidade. Já o açude Carnaubal, o maior e principal reservatório de Crateús, está com 47% de armazenamento. Dos sertões de Crateús, com informações para o Ceará News, Douglas Lima. Agora 7:09, a gente continua com informações do interior do estado. Agora a gente vai até Juazeiro do Norte, que vai sediar o Instituto de Prevenção ao Câncer, direto da redação do Jornal do Cariri, Robson Roque. Olá, Matheus, bom dia ouvintes do Ceará News. Juazeiro do Norte vai receber uma unidade do Instituto de Prevenção ao Câncer. O equipamento de saúde será voltado inicialmente à prevenção dos cânceres de mama e colo de útero em mulheres. O anúncio foi feito pelo prefeito de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra, e pelo senador Eduardo Girão. A iniciativa será colocada em prática através do Hospital do Amor, localizado em Barreto, São Paulo, que é considerado referência na prevenção ao câncer. O prefeito de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra, comentou sobre a iniciativa. Meu coração é só alegria, é só gratidão e a expectativa de poder levar para a nossa cidade e região do Cariri um instituto que vai salvar vidas. Vidas não têm preço. Qual a melhor maneira de se combater o câncer? É a prevenção, e é isso que a gente vai levar, se Deus quiser, através da emenda do senador Eduardo Girão, para o estado do Ceará, em especial para a região Cariri. Saiba mais detalhes sobre este e outros assuntos aqui da região em jornaldocariri.com.br. Da redação, Robson Roque para o Ceará News. 7:10, girando com informações ainda do interior do estado, vamos até Sobral com Mário Magalhães. Muito bom dia, Matheus e ouvintes do Ceará News. O crime de morte foi registrado na noite de sábado no bairro Sinhaçaboia, em Sobral. Segundo informações da polícia, dois homens em uma moto e armados efetuaram vários tiros no Ednei do Nascimento Silva, de 25 anos. A vítima sofreu vários tiros na cabeça e morreu no local do fato. Uma mulher que estava no local foi lesionada a bala e foi levada para o Hospital Santa Casa. Já na cidade de Camucim, o Francisco da Silva Rocha, de 29 anos, foi executado com vários tiros. A vítima foi lesionada com tiros na cabeça e morreu no local. Na BR-222, entre as cidades de Sobral e Forquilha, foi registrado uma colisão frontal envolvendo um caminhão e um veículo tipo Celta. No acidente, o condutor do Celta, o Francisco Evandro Ribeiro Ferreira, de 52 anos, sofreu uma forte pancada na cabeça e morreu no local. Com informações de Sobral, Mário Magalhães para o Ceará News. 7:11. Escuta só essa informação. Neste mês de abril, as contas de energia seguem na bandeira verde. Com isso, as contas de luz não terão nenhum custo adicional devido às condições favoráveis de geração de energia no país. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, os principais reservatórios apresentaram melhores beneficiados pelo período de chuvas, melhores condições beneficiados aí pelo período de chuvas. A energia vinda das hidrelétricas segue com tendência de elevação dos níveis dos reservatórios. A previsão é que o período úmido garanta alto grau de armazenamento em patamares próximos a 90%. Para a agência, essa condição traz uma perspectiva otimista para a oferta de energia no país durante o período seco. Tá aí, então, boa notícia, conta de energia continua ainda aí sem nenhum tipo de aumento. Agora 7:12, a gente vai falar de esporte, claro, aqui no Ceará News, porque no final de semana teve jogo, primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, e o Fortaleza levou a melhor, vencendo o Vozão, vencendo o Ceará. Que vai trazer os detalhes pra gente é Victor Nogueira. Bom dia, Matheus, bom dia, ouvintes do Ceará News. Deu Fortaleza na primeira partida da final do Campeonato Cearense. No sábado, o Leão venceu o Ceará por 2-1 e saiu na frente na disputa pelo título estadual. Lucas Sacha e Caio Alexandre fizeram os gols do tricolor do PC. Danilo Barcelos, de pênalti, marcou o gol de honra do Vovô. Esse gol deixou a final ainda em aberto. Por isso, o técnico Vojvoda destacou que o Fortaleza precisa estar concentrado para ficar com o título. Final y tenemos que jugarla con responsabilidad y con máxima tensión como en todas partidas, sabiendo que es una final que define cosas importantes. Já no Ceará, o técnico Gustavo Morinigo ressaltou a semana livre que o time vai ter para trabalhar até a decisão no próximo final de semana. Tenemos una semana de trabajo que queremos aprovechar al máximo y procurar estar todos en una sintonía de final realmente. de decisão e de pelear o título, nada mais. Direto da redação, Victor Nogueira. 7:14, ainda nessa edição do Ceará News, eu também vou trazer um recado super importante para você cuidar melhor da sua saúde, se ver livres de suas dores, tipo artrose, artrite, osteoporose. Se você sofre com esses problemas, eu tenho um recado para você muito importante ainda nessa edição. É mais do que um recado, é uma oportunidade para você mudar de vida, então você não pode perder ainda nessa edição. Eu vou trazer essa informação super importante para você, mas antes disso eu quero agradecer a sua participação aqui no Ceará News, você que está nos acompanhando pelo canal.